Vem pela axé, vem aí, batata. Tudo bem? Então, tá tudo ótimo. Ótimo. Tradição e qualidade há muitos anos pra você. É uma história de amor que a gente não pode negar. Poderosos, bem fortes e bem. Alô, galera do Tubi. Poderoso, poderoso, poderoso, poderoso. Tubi. Poderoso, Tubi. Tubi. É a grife das aparelhagens. Tubi. Poderoso Rubi. Todo mundo já conhece, mas não custa relembrar. Paulinho. E o todo poderoso é o melhor som do Pará. Qualidade digital de verdade pra você. É tão puro e cristalino som. O Paulinho pode crer. Rubi. O poderoso Rubi. E amiga Lud, tá de volta, alô Ludmila. Rubi. Poderoso Rubi. Rubi. Poderoso. E aí, Litrão! Como eu sempre falo, Paulinho, doce, doce como mel. Quem não tem as manhas, não entra. Não! Rubi! O considerado Rubi. Toma! Iás do Búfalo do Marajó, na época. Dance de Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Se você quer sair e não tem pra onde ir, venha pro clube Ipanema, você vai se divertir. É o melhor clube que tem. Você vai se dar bem, o som é de qualidade, da melhor aparelhagem. Eu já te falei. Da melhor aparelhagem. A segunda é a segunda light no Litrão. Dance de Ipanema. Dance do Ipanema. Dance de Ipanema. Dance no Litrão. Toma! Dance de Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Dance de Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Tem os melhores shows do Brasil e do Pará. Dance no clube Ipanema, sei que você vai gostar. Bora, Lud! Alô, Paulinho! Segura a Lud! Dance de Ipanema. Vai, Paulinho! Welcome to the best DJ meeting. Esse Litrão é foda! Bora, batata! Bad Fish aí, batata! O Blaster do Bob! É DJ Pini! Maestro. DJ dos DJs, que sacode a multidão. O DJ da galera, 100% emoção. Davidson. Vamos nessa, Billy, Billy, Billy, Billy, vamos lá. Billy, Billy, agita, Billy, Billy. Eita menina danada pra dançar no brega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Eita menina danada pra dançar no brega. Eita menina danada pra dançar no brega. Mexe, remexe, rebola, vem como se esfrega. Mexe, remexe, rebola. É pra mexer! Meu maestro! como já é batizado, a segunda que traz mais profissionais da noite é aqui no Nidão. E dessa feita, nosso amigo particular, DJ André, tá na área, o André Pancadão. E aí, André? E aí, Jean? Meu irmão, que segunda top, hein? E a gente tá aqui pela segunda vez curtindo esse Ruby Light que chega e arrebenta. É a segunda light. E a gente queria abraçar com muito carinho os amigos particulares. Meu parceiro Júnior Alucinado ali na esquerda. Tiaguinho top do Tamatá. Olha quem vai estar por ali, o compadre Paulinho. Alô, Beatriz, Beatriz, alô, Beatriz. Alô, Anão, você também. Você também. Meu irmão, coisa boa, coisa boa, coisa boa. Obrigado, Davidson, obrigado, Jean. Aquele espaço gostoso. Vai, Rubi Netuno. Rubi. Agora, agora, agora, agora. Vai, vai, vai, vai. É lavadeira, é lavadeira, é lavadeira, é lavadeira, é lavadeira, é lavadeira, é lavadeira, é lavadeira. Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar. E parecia até bonita, mas de dia eu corria, dava medo até de olhar. Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar. De noite parecia até bonita, mas de dia eu corria, dava medo. É litrão, é litrão! Obrigado, meu parceiro André! André Pagadão! É lavadeira, é lavadeira, é lavadeira, é. Toma, toma, toma, toma! Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar, o som é de qualidade, você vai se amarrar. Mas quem entra? Mas quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita. Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita. Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar, o som é de qualidade, você vai se amarrar. Mas quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita. Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele. E vem dançando, vai! Vem curtir o som, gatinha, vem pra cá. Entra no marmita e vamos passear. Vem curtir o som, gatinha, vem pra cá. Entra no marmita e vamos passear. O padre diz! Esse carro onde ele chega, onde ele começa a tocar, todo mundo se agita, todo mundo quer dançar. Alexandre é quem comanda e faz você balançar. Mas quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita. Toma, toma, toma, toma, toma. Oi! Aqui! É! De Veneiro, Areião Monteiro, Ipanema, oi! Ele é comparado do Pará. E aí, Paulinho? Heróico. Quanto tempo que tu não escuta essa? Rubi Light. Vem, vem, vem pra balsar. planeta tecnológico. Meu gerente Davi, Davidson. A galera tá por aqui, mano, Davi. A batida é tecno, DJ não para de tocar. Alô, compadre, essa aqui tu lembra, Bruno 4K. Se liga na viagem, na batida desse som. Tem comando a galera, no pote som. DJ Jango agitando, fazendo você dançar. Detonando só as balas pra galera no parque. Jean, Apolo, balançar com novo pote som que é mania do parque. Performático, tá fazendo você dançar. Caio Sound, só as balas vão tocar. É a grife das aparelhagens. Tudo que toca, toca vira moda. Velha guarda no, vou dar na coroa. Príncipe negro no seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Ed Nelson, sou na galera, agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe negro no seu bairro vai tocar. Vou dar um giro primeiro nos Jurunas, pra ver se tá tocando no seu setor. De lá e medo para a terra firme, porque eu sou príncipe negro, sim senhor. Vou escutando um barulho no Guamá. Som da galera com certeza tá por lá. Dou um pulo no bairro da cremação. Ver o Edizinho de Aço, meu irmão. Meu maestro, cê vai me pressionar agora. Vim de lá que eu vou de cá. E o Apolo é de qual? Sussu, sussu. Alô, Tata, as cobiçadas do Rubi. Rubi. E ela veio toda no brilho, Davidson. Tá brilhosa hoje. Obrigado, meu pacote do Mini. Obrigado pelo carinho. Alô, Davi, meu gerente Davi. Semana aqui no coração do Jean Paulo, meu irmão. Vamos junto. Alô, Augusto. O Kelvin do Carabao. Tá por aqui, fala o Kelvin. E o Paulinho é de Quara. Curtindo o som que ele dá valor. Rubi. Poderoso, poderoso, poderoso. Rubi, Rubi, Rubi, Rubi. A origem, né? É verdade. Vem com o gel da âncora. E as meninas, as sereias estão na área. E o Batata falou: está no ar. Vai na manha, viu, Batata? Um dia e encanta teu olhar que nunca mais poderei. Te procuro em tudo que faço. Gel. Obrigado mesmo pela vinda, pela estada hoje aqui com a gente no Litrão. E já avisando que toda segunda a gente tá aqui, bebê. Rubi Light. Nossa amiga Karina também tá aqui com a gente. Essa velha guarda, Jean. Eu vi no céu uma estrela brilhar. O Jaque soa como. E aí, Yash, vai a loucura. E a Big Yash, essa velha guarda. Isso é do tempo do Búfalo, Davidson. DJ Thiago toca esta canção. E o compadre vai no coração. O luxo. Alô, meu compadre! Toda segunda-feira a gente tá aqui! Eu quero te amar. Olha o batata, meu irmão. Só que em segredo. Essa bermuda que eu te falei, Davis. Viu já que tocar. Batata lá do Pop Live! Tudo sem medo. Eu quero te amar e te conquistar. Meu amigo Anão, Mil Grau. Obrigado, Anão! Ouvindo esse som tocar. Anão Mil Grau! Pra ninguém. Minha celebridade de Guaraci! Eu e você, num amor sem fim. A noite inteira eu vou te amar. É pra amar! Cadê o Alaô? Essa voz já conquistou o seu coração. Davidson. Vem curtir Barriere Ramon. Eu quero. O amor sem fim. Eu quero te amar e te conquistar. Com você eu vou ficar. Curtir esse som do amor sem fim. Com Davidson. Barriere Ramon. E Apolo. E Davidson e Apolo. E Davidson e Apolo. E Davidson e Apolo. Eu vou ficar. Vai ficar! Rubi toca, Rubi lota. Vem que vem! É do jeito que o compadre gosta. Bora, compadre Paulinho! Alô, Anão Mil Grau! Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. É pra dançar beijando. Eu não consigo mais viver longe de ti. Oi, meu amor! Não há lugar pra nós. Não há mundo feito pra nós. Diz assim, ó. Liga. Olha, Jean, um abraço aí pra tropa, a tropa da 100% PJ73 RT aqui na área com a gente. O que eu já fui, não há lugar pra nós. Não há mundo feito pra nós. nosso amigo Bruno da CB 4K Eventos. Alô, acontece, Bruno Verdelho, DJ Burra tá comigo, alô Burra. Galera do Croco. É verdade, filho. É verdade, sobrinho. Tudo que eu sou. Se sou no show. Eu tô no show. E você não vem. Dói demais. Senti a falta que você me faz. O Bi vai me levar. O Bi vai me mostrar. Vamos já! O Bi nessa canção. A canção que eu tenho pra vocês, ó. Que eu tenho. Alô, galera do Rubi. Rubi, eu sou. Isso é pra dançar e ser feliz. Oi! A lua inteira agora é um manto negro. O fim das vozes no meu radio. Sonho agora mesmo. Desculpa, estranho. Eu voltei mais puro no céu. Alô, Litão! Sempre está lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo. E mais está em seu lugar. Sempre está lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo. Você vai chorar, chorar, chorar, chorar. Pedrada. É pra colocar o capacete. E lá vem pedrada. E se é pedrada, vem deve surgir a palavra. Rubi. O maestro é só você. Apolo Performati. Esperei você voltar. Minha paixão, você não voltou. Coração ficou na triste solidão. E agora? Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar o quanto eu te amo, és minha paixão. E aí, amor? Te namorar. Você falou que ia me deixar. Fiquei triste a chorar. Sem ter direção para viver. Pega essa pedrada! Nunca imaginei que ia sofrer assim. Sem você perto de mim. É duro, mas bora, Augusto! Ter que aceitar. tentaram. E aí, Kevin? Bora, Kevin. Tinha algum lugar poder te amar. O padre Paulinho falou: saí. Falou, velha guarda. Ando nessa Kombi que é um show, que o povo consagrou. É a paixão da galera. Toca o nosso amigo Thelminho da Planet Cell com a gente, gente. Toma marcante, bebê. Olha o coração. Me diga por que não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu. Bora, Ludi! Deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Júnior Alucinado. Então por que me abandono? Já falou, deixa! Olha o João. Não pensa mais em nada. A Vilazinha. Disse, a amiga Vilazinha. Você me completava. João, mas a produção aí do Thiago Faria está aqui curtindo o nosso Rubilagem. Bora, João, bora pra cima. Traz o Thiago segunda-feira, pô. Em nosso amor. E a nossa amiga Vilazinha aqui comigo. Ela e a Yas. Viajando. Escuta! Toda noite ele chora, esperando a sua voz. É o meu coração que você deixou de lado. Toca Didi Júnior Clean, nossa canção que ela volta. Que eu vou lembrar nós dois. Se é pra não ser pra curtir. Verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. E a nossa amiga Amanda Lemos, Vilazinha, Dani, Jennifer, as sereias do gel da âncora. Paulinho gosta dessa televisão. Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos. Bora, culpada! Das cartas que escreveu, falando de amor. Seu olhar pedindo pra me conquistar. Lembro de quando me chamou para dançar, falando baixinho. Yeah. Estamos aqui para agradecer, primeiramente, o carinho de vocês, porque toda segunda-feira a gente tem um encontro marcado nessa casa que é referência em Belém. Toda segunda-feira tem Ruby Light e a gente já vai chegando em nossa reta final. Obrigado, gente! Fique com Deus! E sexta-feira vamos estar no Point e vai ser bom demais. Sábado, aniversário do Caio Saldi no Recreio em Ananindeua. Domingo, Rubi e Manu Batidão em Nhangapi. Segunda-feira, estamos de volta aqui no Lidrão! Rubi! Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Valeu, Nitrão! Sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. Valeu, valeu, Nitrão! A você me dediquei e meu amor te entreguei. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Gente, reta final. Valeu mesmo todo mundo que veio curtir, veio se divertir hoje aqui com a gente no Litrão. Tamo junto, viu, galera? Segunda-feira tem muito mais aqui, hein? Está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. Tchau, tchau, galera! Saideira! Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor que é tão grande, nada vai mudar. Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Como lembrança me deu um sorriso pra me acompanhar. Guarde em seu... Obrigado, meu amigo Júnior Alucinado, tamo junto de feliz. Já que é já. O amor é forte, dá uma segurada. Irá superar a saudade. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Valeu, galera! Obrigado, gente! Saideira, viu? Obrigado, Nitrão! O que é tão grande, nada vai mudar. Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Sexta-feira, Marituba, no Ponte da BR. Sábado, no Recreio, o aniversário do Caio Saldi. Domingo, vamos estar em Nhangapi, no Festival do Açaí, meu irmão. Vai ser muita onda. Ruby Light e Manu Batidão. E na segunda a gente tá aqui de volta. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus.